sério, leva sério. Vai embora e não volte mais. Hoje vivo uma outra.

só você. Yeah, yeah. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Super Light! Novíssimo Super Light Evolution! 007. Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem vem me procura, que ironia. Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria. Eu era todo seu, mas você não via. Falando de amor. amigos, aqui quem fala é o cantor Walter Melo. E esse é o meu mais novo sucesso que você curte aqui com meu amigo DJ Afonso. Deixa uma ferida e cicatriz no coração. Estou cansado de fingir que está tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima, vou virar o jogo, arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. DJ Afonso Light. Acostumada, Light! Vai aprender o que é chorar quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Walter Melo. Olá amigos, aqui quem fala é o cantor Walter Melo. E esse é o meu mais novo aqui com meu amigo DJ Afonso, do estúdio Sonic de Curuçá. Vem dançar. Light, light, light. Pressão. O meu corpo suado no teu corpo colado, só dá eu e você. É um som de qualidade, não tem cor nem idade, o valor do Marajó. Light. Família Trinca Massa, do novo Super Light. Banda Star Show, sucesso. DJ Afonso. Novo Super Light. Quando abre a sua boca e diz que é só pra mim, todo esse seu amor. Não dá pra segurar essa paixão. Troco essa aflição pelo seu coração. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom, recado no espelho do Mateu. Eu vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. Light é pressão. Light. Light. Vencemos o Super Light Evolution. Família Trinca Massa, do novo Super Light. Banda 007. Imaginei nós dois à luz da lua. Talvez Light. Banda 007. Novo Super Light. DJ Afonso. Tô cansado de sofrer nas quatro paredes dessa solidão. Eu fiz uma música pra você. Eu só precisei de dor e um violão. Não sou nenhuma cadela, sou uma donzela que insistiu em te amar. Não deu valor no que tinha, não quis compromisso e agora vai ter que pagar. Não sou nenhuma cadela, sou uma donzela que insistiu em te amar. Não deu valor no que tinha, não quis compromisso. Te faz tão feliz. Não sei o que se passa na sua cabeça, pois mesmo assim ainda vem me procurar. Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Quem dizer que você não gosta? E ele ao meu lado sempre vai viver. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor.